24 para sequenciamento, reduza para 2209. Reduz para 2209, ou 6224. Formei o Sierra Tango Delta, acione identificação na Proidimari. É, confirme, foi autorizado pelo Centro Recife, descida até que nível? 150. A gente desça até 150. O Sierra Tango Delta, QNH 10015. Noite 88 dessa via para 2, meu bem. Autorizado o sinal. ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Via para 2000, padrão estabilizado, gol no 888. Fala Salvador Azul 4980 com informação alfa. E 5972, bom dia, Sônia, identificação, prossiga na chegada Conf, vista para 4 mil pés, o QNH1015, liberado das restrições de velocidade, o Rio 5972. Aracaju, após o Luno 7. 5006, transponda 208, controle, o azul, 4980. Correto, chama pronto, azul. Semana pronta. QNH1024, prossiga via chegada para 3 mil pés, QNH1015. Via chegada para 3 mil pés, a gente chama 015, chame a 224, bravo. Gente, aguarde para continuar a descida, Sierra Tango Delta. Controle ciente, o Sierra Tango Delta autorizado, voa direto Itape. Dois quatro, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda. Na proa 020, limite ao localizador. Esquerda 020, limitado pelo LOC, o 6284. Tá, Tango Delta, autorizado continuar a descida, desça para o nível 050. Para o 050, certo, Tango Delta. Desça para 2 mil pés, curva direita para 070, autorizado, final ILS X-Ray, pistão na 0. Direita 070, autorizado, final ILS X-Ray, da 10, ou 62. Estabilizando o LOC, Gol 1888. 1888, chame a Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, Gol 1888, sinal da 190. Gol 1888, check 3. É, mais adiante, ó. Cheque o trem, livre pouso, 090 graus, vento calmo. Ok. Na 6224, continua curva direita para 090 para interceptar o localizador. Afirmativo, continua curva direita 090 para interceptar o Oxa 6224. Gente, obrigado. 5972, desça via para 2000 pés, autorizado final, e Alliance X-Ray, pista 1-0, reporte, estabilizando no localizador. Presidente, a partir de agora então, desça via para 2000 pés, procedimento de Alliance X-Ray, 5972. 5972 confirmando, ainda é liberada a restrição de velocidade. Hoje é liberada a velocidade, 5972. Nem 6224, chame a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, 4 torre, ou chame a 224, grato, até já. É. Torre Soteropolitana, boa noite, ou chame a 6224, na sua final ILS. Gente, cheque o trem e continue a aproximação, ou chame a 6224. Ainda em cima, passando duna, continuando a aproximação, Oxa 6224, graças. Solo Azul 4980, posição 1, pronto para o posto acionamento. Autorizado, Azul 4980, inicial push, reporte para o táxi. Reporte para o táxi, o 4980. Gol no 888, no solo 55, livre à direita, solo 121, decimal 1. Direita, solo 1, gol no 888. Chegou 1-8-8-8, livrou na 6-4. Chegou na 3-8, táxi autorizado via Alfa, reposta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Passo externo baixado e checado, Oxa 6224. Oxa 6224, autorizado pouso, vento variável K1. Afirmativo para livre pouso na 1-0, Oxa 6224. Tango Delta, após ETAP, dessa via chegada para 2000 pés, Senegal no 0 no 5. Após ETAP, via chegada a 2000 pés, Senegal no 5, já está ligado. Solo Azul 4980, alterna na Serra Brava Maquiosca, 4 horas e 13, com 31 a bordo, estação para o táxi. Centro do 4980, direita via Índia, ponto de espera 1 no 8.95, ajuste na 095, bom voo. Direita Índia, 1895 no ponto de espera, 4980. A 888 via Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, com 1 no 888. Salvador, boa noite, Oxanaia 63, 13, na ponte 3, puxa acionamento. Oxanaia 63, 13, autorizado, puxa acionamento, portão 62, informa para o táxi. Sierra Tango Delta, autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final ILS X-Ray, da ONU zero, vai reportar no localizador. Calma, Azul 4980. Livre aliança e decolar, 4980. Oxanaia 224, via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette, Oxanaia 224. Pista 5972, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Torre Salvador, boa noite, Rio 5972. Resolvo a pista, duas milhas do externo. Boa noite, aguarde autorização de pouso. Azul 4980, decolou 01, chame o controle 120 decimal 8. 4208, Azul 4980. Salvador, Azul 4980. Corrigindo o Azul 4980, contato radar, suba para o nível 350, saída PUCA. 350, saída PUCA, Azul 4980. Puxa, minha 224, até já. Boa noite, Gol 1970, acione identificação, prossiga nos desvios, após desvio vou ITAP, até ITAP desça para o nível 050 e após via chegada para 2000 pés do Kennegal na 0 no 5. Após desvio autorizado, ITAP desce via 1-0 no 5, Kennegal, Gol 1970. É, desculpado, livre táxi, repartir índia, ponto de espera 1-1-8-1-9-5, ajuste na 0-1-5, vamos voltar. Pátio índia, ponto de espera 2-9-5, Salvador, boa noite, eu tenho 3305. Tem 3305, para Recife é guarda-cópia, prepare a PUCA. PUCA, o TAM 3305. São Romeu, Serra, Tango Delta, chame final normal, aguarde autorização de pouso. Final normal, dando zero, está presente com três visuais, propõe cancelamento, dispositivo pouso, dando 7. Cancela o plano de instrumentos ao 04, prossiga sob regra de voo visual, chame numa base pela direita, pista 17, ajustado no 0-1-5. 0-1-5, é prosseguir com base pela direita, 17, já Salvador, o 3305. Prossiga. Só uma curiosidade, a saída Conde no Alfa não é paga, né? Negativo, só vai ter que coordenação junto ao controle e o centro. Ah, tá ok, não, acho que tá no nosso manual aqui, mas é difícil autorizar, né? Não posso coordenar com o controle. Fica na escuta que eu chamo qualquer coisa. Ok, qualquer uma das duas aí, a gente tá pronto pra copiar. Obrigado. Chame na base pela direita, o Jaca Lugar. Sim, chame na final. Rio 5972, no solo 05, liberou a direita, solo 121, décima 1. 211. Solo Salvador, muito bom. Boa noite, Rio 5972, ligou na sua escuta. 5972, boa noite, táxi via Alfa Kilo até a parte 3. Final, dando 7, baixar travado, Serra pelo Delta. Serra pelo Delta, autorizado pouso, vento calmo, pista 1-7. Calmo, Xaner 6313, autorizado, decolar, pista 1-0, vento calmo. Livre, alinhar e decolar 1-0, Xaner 6313. Então 4980, chama o centro Recife, em 125.45, alterne 126.85. 2545, alterna 2085, centro Recife, azul para 980. Boa noite. Módulo tá 3305. Cópia. Prossiga. Recife 330, decolagem no zero curva esquerda, no perfil Pulca, região Maracaju, após conforme a rota, 50 no 5, 120 e 0 controle. Esse autorizado conforme Recife no 330, decola da 10 curva esquerda, Pulca, região Maracaju. Aciona 5095, 1208, é o controle da 3305. Já estamos prontos para pushback em acionamento. Está correto, está autorizado. Inicial push e reposta táxi, são 3305. Voltaremos táxi, 3305. Controle Salvador, boa noite. Oxenê 6313, na sua escolha. Boa noite, Oxenê 6313, contato radar. Suba para o nível 3. 360 na saída da El. 360 na da El. 1170, autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizar no localizador. Localizador LSFA vai botar estabilizar no localizador Gol 1170. Controle hoje na 6313, pode voar na presente lenda? Afirmativo, hoje na 6313. Lenda na próxima. Nave da Morte, vou saída. Só peso 1 a 0, aerovia até Taubaté, Tango Bravo Eco. Aciona 50 no 7, 1-2-0-8-0, controle. Autorizado 360 para Guarulhos, decola da 1-0, primeira curva à nossa direita, da El, Lei da Morte, vou atrelar por 1-0 até Taubaté. 50 no 7, transponder, controle 2-0-8, azul 001. Correto, azul 5001, no reporta pronto, portão 03. Vai chamar o azul. O 1170 pode voar o Índia Sierra? O 1170, com referência com solo autorizado. Proa de Simbra, desse para 1700 pés. O 1170. Autorizado, vá Simbra, 1700, o 1170. Bom dia, azul 4959, ciente da Alfa, autorização para Elsa. Azul 4959, boa noite, mantenha a escuta agora, cópia. Guardando cópia, 4959. Sáfilo Salvador, muito boa noite. O azul 27743, sente da informação alfa. A autorização é para Porto Seguro. Sáfilo, de gentileza, poderíamos adiantar a subida, por favor? A subida será Coral, é o número 2, para copiar. Tá bom, Coral com o número 2, graças. Rodoro da 3305 para o táxi, 70 é o POB, 4 horas e 54 autonomia, Aracaju. Táxi em frente, segunda direita, via Índia, quanto eles esperam no 8395, vai justo na 095, bom voo, então 3305. Autorizado táxi em frente, segunda direita, no ponto de espera 1895, TAM 3305, 1015. Salvador, boa noite, Gol 170, final estabilizado, baixado de checada. Gol 170, autorizado, pouso, 030 graus, 029. Recebe pouso, Gol 170. Mas o 4959 autorizado, Léo, 5140, decolagem pista na zero, curva direita, perfil de saída Coral, Golf 677, quero via após conforme, acena 0260, 120, decimal 8, controle. O azul 4959 autorizado em Léo, nível 140, de volta no zero, curva direita, saída Coral, após conforme. Golf 677 é a primeira aerovia, 0260, transponder 208, o 4959. Confirmando 0260, reporta pronto, parte 3. 0260. Correto, chama pronto. Obrigado. São Salvador, gol 1170, divisor. Gol 1170, boa noite, táxi via Alfa. Juliette, portão 7. Alfa Juliette 07, gol 1170. Pronto, 1-0-3-3-0-5. Decolagem autorizada, vento variável 02 norte, 3-3-0-5. Iniciando a decolagem, 1-0-3-3-0-5. 001 para pushback e acionamento, está no gate 03. Autorizada, 5001, chama para o táxi. Vai chamar para o táxi, 5001. Casa 2774, copia. Autorizado, Serra Bravo, Papá Serra, nível 1 no 80, decolagem pista 1-0, primeira curva após a decolagem à direita, perfil de saída coral após o conforme 77 para sair conforme a rota, 0263, no transponder, 12080, controle. Aprovado, 80, a bordo seguro, decola da 10, curva à direita, após saída coral. Após Golf 677, vou acionar 0263, o controle 1208, 2774. Pode, chama pronto, faz 3. 208, 3305. Controle Salvador, gol 1970, informação alfa. 1970, acione identificação, após desvio, vai para o DITAP, desça até ITAP ao nível 050 e após prossiga via chegada Maripara 2000 pés, o QNH 1015. Para o 050, 050, quanto possível para o DITAP, após esse dia, gol 1970. Cruzando 2900. Possibilidade de vamos com onde? 3305, contato radar, suba para o nível 330 na saída Cuca. Aguarde pro de Conde, coordenação com centro Recife. Tá? 3305. 330 na Cuca, já Maracaju, 3305. Saxo Azul 5001, POB de 110, Terna Ribeirão Preto, 4 horas e 35. Saxo autorizado à direita, ponto de pedra no 8095, ajuste no 0, 14 agora. Bom voo, 5001. Direita no 0, chama a torre 1895, no 014, grato, uma boa noite, Azul 5001. Boa noite. Romeu Fox 08, 3305, obrigado. obrigado. Boa noite, TEN 3178, acione a identificação, autorizar desvios, após desvios, voe para o DTAP, desça para o nível 060, o QNH 10 na Cisco. 060, pode desvirar, tá? Torre Salvador, uma boa noite, Azul 5001, se aproximando para a atmosfera da pronta. Azul 5001, autorizado a decolar, vento calmo. Autorizado a decolar de 90, Azul 5001. Com Alfa. 224, boa noite, Alfa confere, só um minuto, cópia. Tá, afirma aqui, vou te ver 224. TAN 3305, chama o centro Recife 125.45, alterne 126.85. 2545-2685, TAN 3305. Salvador Ground, American 230. Go ahead. Yes, we're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to apron 1, gate 1-1. Okay, stand by. Standing by, American 230. Solo Salvador, boa noite, Rio 5972 para autorização. Rio 5972 é número 2, aguarda a corte. Aguardando. Oi, turma, boa noite, Azul 5001. Boa noite. Afirmativo, pronto pra cópia. Setorizado, Aracaju 190, decola dando 10, curva esquerda, perfil de saída Conde, após o Golfo 677, acena transponda 0264, 120, 80, controle. Boa noite, Azul 5001, no contato radar, suba para o nível 360, saída da Dial. 360 da Dial. Transponder 0264, controle PL120, decimal 8, Ocean 6224, gate 2. Corretima pronta, Ocean 6224. Ah, sim, o Pará, Ocean 6224, grato. 205-9-3-1-7-8. No 723, boa noite, acione identificação, prossiga ver chegada a bomba para 4 mil pés, QNH 1015 e passe a escuta do controle 120 decimal 8. Peça 120 decimal 8, gol no 723, descendo para 4 mil pés. Azul 4959 na escuta. Qual a chamada para iniciar o push? Ok, gente. Azul 2784 na escuta. Escuta. Qual a chamada para iniciar o push? Mais uns 5 minutinhos no máximo. Perfeito. Controle Gono 723, boa noite. Boa noite, Gono 723, passei na chegada a 4 mil pés, QNH 1015. Passei a chegada a 4 mil, 0015, 723. American 230, ground. Go ahead, ground. Clear to throw the craft from April 3 until gate Loma. Okay, copy that. Clear to gate 11, American 230. Salvador, Azul 2774, Tátil 3, para puxa acionamento. Sim, te aguardo, 2774. 2774, Azul aguardo. Paulo, Salvador, o 2774 Azul, poderia dar um estimado para o 2774 para iniciar o push, por favor? Aproximadamente 5 minutos. 5 minutos, tá bom. Não, não, não, não. Só podia confirmar a nossa restrição para início de push do 774? 74, coordenando com a equipe de Salto, com o tráfego da América em push, para dar início a reboque. Se tiver condições de iniciar sem consertar com o mesmo, está autorizado. Estamos iniciando, obrigado. Azul 5001, chame o centro Recife 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 1251, 13325, Azul 5001, uma boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. Voo 1970, estabilizado a distância. 1970, chame a torre Salvador em 118, decimal 95. 1895, 1970. 31178, autorizado final e LS X-ray. Pista 10, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, reporte estabilizado no localizador 3178. Bono 723 dessa via para 2000 pés. 2000 pés via 728. Torre Salvador, gol 1970. 1970, cheque o trem, livre pouso, vento calmo. Trem checado, livre pouso, 190, gol 1970. Verdade Galeão, nível 340, decolagem 90, curva à direita, da Eoleda Bidev, saída, Peruísque 50, aerovia, após conforme a rota do plano. Aciano Transponder 5466, 12080, controle. Ativo 340, autorizado, decola 10, curva direita, da Eoleda Bidev, Peruísque 50, após rota do plano. 466 do transponder, 1208, controle da porta, é o 5973, chama, 5972, chama pronto. Solo Salvador, o azul 2774, agora para o táxi, 34 a bordo, 350, alterna a vitória. Sente, aguarda a presença do táxi, azul 2774. Aguardando a autorização 2774 azul. Ali que prosseguir via parte 3, parte 1, India e Alfa, você espera no 8395, com ajuste no 0 no 4. Positivo, então 3, 1, India e Alfa, pode esperar da 10, 10895. Podia confirmar o ajuste 10 no 4? Assim, 10 no 4. Graças. Senhorita 6224, ponte 2, acionamento, pushback. Aguarda, sinal 6224. Aguarda. Solos 39, libere a direita, Solo 121, décima 1. 21, hora. Solo Salvador, boa, no 970, lembrando que escuta, boa noite. Boa noite, Colono 970, táxi autorizado via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette, boa no 970. Meia, dois, dois, quatro, aguardando. Localizado, Erika, 3178. 3178, chame a torre Salvador em 198, decimal 95, QNH, agora 1014. 295, 114, 3178. Estacionamento Rio 5972. Autorizado, 5972, chama para táxi. Autorizado, chama no táxi. Patroa, chama lá estabilizado, o Golo 723. Oi, Salvador, tô 3178, estabilizado LS, dá 1 a 0, fiz o campo. Tá, 3178. Ciente, aguarde autorização de pouso. Aguardando, 3178. Sander, se eu ver chegada, Mari para 2, meu pai, QNH 1014. Ok, 2, meu peça, chega da Mari, gol no 8 ao 68. Chegou a possível na proa de dona. Autorizado, gol no 868. Tô na rua, 868. Azul 2774, decolou os 41, chame o controle, 120, decimal 8. 208, 2774. TAM 3178, autorizado pouso, vento calmo. Livre pouso 90, 378. A 970 via Juliette, remota 12. Via Juliette, confirma a posição. Remota 12 do pátio principal. Remota 12. Boa noite, Azul 2774, está em contato radar, suba para o nível 180, saída Coral. Troque o código transponder para 0263. Trocar agora o código transponder para 0263. E na Coral 1802774 da Azul. Salvador Ground, American 230 is now parked at gate 11. You have a good evening.